Sair no sabadão é legal pra curtir. Ou na sexta-feira, champanhe e asteroides. Mas eu confesso que passo a semana inteira pensando qual artigo vou usar na domingueira. Começa às 19, às 23, termina. Desconto pra rapaziada até às 20, free pras mina. Hoje a fila tá grande, pra pagar, pra entrar. Então, pelo jeito, a festa vai lotar. O carinha aqui é novo no estado. Chegou com seu blusão de cobertor e foi assaltado. Também levou sua correntinha de ouro. O ladrão tinha na barra da calça um pedaço de couro. Os nego velho vão direto pro bar. O Joe não aproveita que a pista tá vazia pra dançar. O DJ procura o próximo disco no arquivo. Tentar adivinhar o que ele vai tocar é o motivo. Quem gosta dessa energia pode entender. As capas tão levantadas, mas não consigo ver. A Pedrita de calça branca tá um escândalo, usando, exalando desodorante sândalo. Minha DLV Soft Machine não tá limpa, mas tá em punga, meu agasalho chimpa. Eu viajo nesse clima, eu viajo no som. Ontem eu tava de lecoque, hoje eu tô de maratão. DJ, toca o som, que eu saí pra curtir o que é bom. Vou pra festa, vou dançar, os bons tempos relembrar. DJ, toca o som, que eu saí pra curtir o que é bom. Vou pra festa, vou dançar, os bons tempos relembrar. No palco alguém anunciou a abertura oficial. Uma vinheta de FM com efeito espacial. A iluminação de neon dá um show. No centro abriu uma roda, o som aumentou. Está em harmonia e paz, a malandragem. Respiro patchouli e almisca selvagem. O meu objetivo eu inicio, porque agora tá na hora de pegar no macio. Eu vejo um movimento diferente no salão. Olha que legal, hoje é baile do machão. Clima de sedução, a luz negra acende. A melodia que toca é do Gap Band. Eu percebi que estava sendo paquerado. Agora acompanhado, exibindo belo floreado. A luz piscou e a seleção tá no fim. Pedi o fone dela, sim, anotou pra mim. O DJ faz uma pergunta ali na frente. E quem aceitar vai ganhar um permanente. Vai ficar sem pagar pra entrar o mês inteiro. Quem souber o nome do próximo som e fala primeiro. Mas era lançamento e ninguém conhecia. Só que já tinha tocado em outra festa que eu ia imediatamente. Eu levantei a mão, faturei o permanente na festa da função. DJ, toca o som, que eu saí pra curtir o que é bom. Vou pra festa, vou dançar, os bons tempos relembrar. DJ, toca o som, que eu saí pra curtir o que é bom. Vou pra festa, vou dançar, os bons tempos relembrar. DJ, toca o som, que eu saí pra curtir o que é bom. Vou pra festa, vou dançar, os bons tempos relembrar. DJ, toca o som, que eu saí pra curtir o que é bom. Vou pra festa, vou dançar, os bons tempos relembrar.